Artigos originais. Os sentidos da educação escolarizada, imaginário, imaginação e representação social. Autora Eliana Mabili Dancini, doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Araraquara, com estágio de pós-doutorado pela Universidade de Paris. Docente do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Franca. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/7426642690242449. E-mail elianadancini@terra.com.br. Resumo. O artigo tem por temática a representação, a imaginação e o imaginário dos cortadores de cana sobre a escola. O contexto local refere-se aos tempos de greves de cortadores de cana, no período de 1984 a 1998. O universo empírico circunscreve-se às regiões de Guariba e Barrinha, estado de São Paulo. O artigo trabalha com as imagens dos trabalhadores entrevistados sobre a escola de ensino fundamental, a escola noturna de primeiras letras, os silêncios impostos aos professores, alunos grevistas e seus filhos dentro e fora da escola, o cerceamento das discussões sobre a vida dos cortadores de cana em dias de trampo e de greves. O aporte teórico e de método está para o pensamento complexo. A opção é pelo método como caminho que se constrói ao caminhar e pelo método como estratégia que comporta o acaso, o indeterminado, o ruído na história. Sob o olhar da antropologia complexa foram realizadas pesquisas de campo e de cotidiano. A pesquisa empírica, suporte do artigo, comportou a observação sistemática, entrevista e história de vida. Foram feitas entrevistas com 60 indivíduos sujeitos do corte de cana e com moradores tradicionais das duas cidades. A história de vida foi realizada com 5 cortadores de cana de maior respeitabilidade por sua comunidade de destino. No artigo, as vozes dos cortadores de cana ganham estatura maior, articulação entre cultura científica e cultura humanista.